te só sentir foi com você, meu bem. E todas as loucuras desse nosso amor você me deu também. Você já faz parte da minha vida e fica tão difícil de pedir você de mim. Chamando pra me amar. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com o seu amor. Então bata, dá de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado com seu amor. Então volta, das de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser só sentir foi com você, meu bem. E todas as loucuras desse nosso amor você me deu também. Você já faz parte da minha vida e fica tão difícil dividir você de mim. E quando chamando pra me amar. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com o seu amor. E com boca, dá de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado, você me deixou.